faz bocejo. Outra vez a minha paz custou, não fulatou como o mundo há. E assim vamos perseverar. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor. Esta é a saudação do crente que pertence à Igreja do Senhor. Esta é a saudação do crente que pertence à Igreja do Senhor. Nós somos um só rebanho, ovelhas de um só pastor, e por isso nos cumprimentamos com a santa paz do Senhor. Jesus disse: a minha paz vos deixo, outra vez a minha paz vos dou, não fulatou como o mundo a dar. E assim vamos perseverar. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor.